mudou. O seu rosto é de alguém que o mundo desapou. Ei! Está parado no caminho, não tem forças pra andar, e o que resta é uma lágrima no seu olhar. Já tentou desabafar, mas ninguém quis te entender. Mergulhando no fracasso, ninguém abre os braços pra te receber. Portas já não abrem mais, chegando ao fim. Mas eu te ofereço alguém, e prazer não tem de te ler assim. Só Jesus pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra quê? Pra clarear a sua vida. Só Jesus, como certo, sua fonte em meio ao deserto. Desse escuro, ele é porta de saída. Pra te ouvir, pra te amar, te fazer sorrir. Solução pra clarear. Meio ao deserto, desse escuro que ele é a porta de saída. Quem tá feliz aí, solta um grito de alegria. Ó, lá do início, ó. Deixa Jesus te guiar, deixa ele te iluminar. Jesus é poder e hoje vai te salvar. Deixa esse mundo de lado, venha servir ao Senhor. Deixa os desejos da vida, sua alma é querida perante ao Senhor. Vocês com a gente, vai lá. Deixa Jesus te guiar, deixa ele te iluminar. Deixa eu falar pra você que Jesus é poder e hoje vai te salvar. Deixa esse mundo de lado, venha, venha servir ao Senhor. Deixa os desejos da vida, sua alma é querida perante ao Senhor. Deixa Jesus te guiar. Levanta a mãozinha se quer ver, vai. Deixa esse mundo de lado, venha servir ao Senhor. Deixa os desejos da vida, sua alma é querida perante ao Senhor.